Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu estou pronto para acionar o protocolo Blue Hand. Aqui é o JP e tô aí na expectativa, né? Grande expectativa. É, mas é. Aqui é o Tucano e infelizmente eu não vi essa minissérie. O quê? Os maias, né? É. Que pariu, cara. Aqui é o Afonso 3D e eu não sou a porra do garotinho da propaganda da Buscapé. O quê? Que isso, cara. Aqui é o Eduardo Spor e eu tava apostando do 1999. Passou aí. Disso, não vale mais. E o passarado chegará? Caraca, essa é a maior historinha de todo o tempo. Aqui é a Zagal e esse é o programa 12. 12? Hã? É, 1 mais 8, 9 mais 7, mais... Ah, valeu, Zagal. E-mails! Que cafuna. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Essa animação, Azaghal, é porque 2012 está chegando? 2012, faltam 3 anos para você aproveitar a sua vida. 3? 4. 2? 3 anos, rapaz, olha só, 2009, 2009 certo? 2009 não acabou. Não, peraí. Dezembro de 2012, que é a parada, né? Então, estamos praticamente em dezembro. Dezembro de 2010, 1 ano. Dezembro de 2011, 2 anos. Dezembro de 2012, 3 anos. Faltam 3 anos. 9, 10, 11, 12. Não, não conta 9. 9 já foi, cara. Não, 9 não foi. O ano não acabou ainda. Mas... Campeão! Ô, campeão! Que campeão! Nós estamos no ano 9. De dezembro do 9 a 21 de dezembro. Olha do... só, eu não estou contando dias, eu estou contando anos. Nós estamos no ano 9 e o mundo acaba no 12. Tô maluco. Campeão. Então, faltam 3 anos, porra. 4. Ô, cara, 9 mais 3 dá 12. 9, ano 9. Não conta esse ano. Não conta pra vocês, porra. Que matemática é essa? Mas você pode ver o fim do mundo hoje, Azaghal. Porque estreia 2012 nos cinemas. Sabe o que é mais maneiro do que a gente fazer um programa patrocinado por um filme sobre catástrofe? O quê? É acontecer um mega apagão e as pessoas pensarem que vai ter sido o viral do filme. Mas olha, teria sido a maior ação de marketing de guerrilha da história. Porra, de guerrilha mesmo, que a gente tem que derrubar a linha de transmissão. O que eu percebi pelo desespero das pessoas no Twitter é que ninguém tá preparado, cara. Pois é, vocês... Então, por conta disso, nós já estamos desenvolvendo protocolos. É verdade. Vocês precisam, cara, porque vocês estão completamente despreparados. Tá todo mundo tweetando jogo da velha apagão, jogo da velha protocolo, jogo da velha... Ninguém se preocupou em saber se o Blue Hand tava seguro. Que é o primeiro passo do protocolo, cara. Mas a gente ligou pro Blue Hand, encontrou ele e assegurou que ele está livre, seguro. Mas então, Azaghal, temos que fazer alguma coisa a respeito. Vamos preparar os nerds, porque eles tiveram agora um teaser da Era da Escrotidão. É assim que começa. Exato. Né? E temos que estar preparados. Vocês querem ver como é que ela termina 2012 no cinema? É verdade. Como o Guga falou pra mim, eu quero ver o Cristo bater palma. Muito bom, olha... E tem mais uma brincadeira que você pode fazer enquanto isso. É entrar no endereço até2012.com.br/nerdcast. Na verdade, isso vai te direcionar para o Orkut, porque existe um aplicativo megaboga e você escreve 12 coisas que você gostaria de fazer até 2012. Mas o mais divertido não é só escrever, é espiar o que os outros iam fazer. Com certeza. Você pode ver o que os outros iam fazer. Deve ter outras barbaridades. Então vá brincar no aplicativo, vá ver a 2012 esse fim de semana. Não deixe de ir, que vai ser espetacular. Eu vou dar um conselho, amigo. Semana que vem, estreia um certo filme. Ah! De vampiros brilhosos. Mas se você não quiser enfrentar aquela horda... de emos Vão ao cinema ver Vampiros Purpurina? Vai agora, mano. É uma boa. Aproveita esse fim de semana. Lota o cinema no primeiro final de semana, cara. Exatamente. Sensacional, sensacional. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast. Isaac Asimov, uma realização pessoal, ficou foda. Chega. Tinha medo, chega. Não aguento mais ver o Jovem Nerd e o Guilherme Briggs trocando e-mails carinhosos. Chega, cara. Por favor, ilustradores, desenhos do Jovem Nerd e do Guilherme Briggs com ursinhos carinhosos. Não, viu? Eu agradeci ele. Popozinhos pra... carinhosos. Foi Burgles. Foda, foi foda. Burgles carinhosos. Pô, o cara fez um mega trabalho, cara. Muito foda. Ficou muito maneiro. Mas então, vamos lá, muitos e-mails. Gustavo, 20 anos, técnico de informática, Franca, São Paulo. Fala, nerds! O Nerdcast Asimov foi sensacional, um dos mais bem editados até hoje, perfeito. Eu me interessei por Asimov, só que nem sei por onde começar a ler sua obra. Existe alguma ordem para ler os livros, como Tolkien? Não, não existe ordem. Você pode pegar qualquer livro, na boa. E eu comecei lendo Eu, Robô. É legal ler os contos, porque você não demora muito, os contos são rapidinhos de ler. Então, por exemplo, Eu, Robô, Sonho de Robô... Se quiser ler as obras que não falam de robôs, procure na internet, cara. Tem muitos sites sobre Asimov no Brasil e Fundação, excelente livro também. Mas, então, ele continua. E um fato que eu gostaria de ver a opinião de vocês. A equação que o Harry Seldon, da história da Fundação, criou, teria alguma relação com a equação de Valenzetti? Olha aí. E a Fundação tem relação com a Hanso Foundation? Aí, já que a intenção deles era salvar a humanidade alterando algum dos valores da equação Valenzetti... É isso ou estou ficando paranoico com essa porra de Lost? Olha, nunca tinha parado pra pensar, mas é possível que tenha tido, né, uma influência asimoviana aí em Lost também. O que é muito legal, dá mais valor à série, foda. Guilherme Raposo, 21 anos, Brasília, Distrito Federal, estudante de psicologia. Eu não roubo psicologia. Não. Talvez bobo psicologia. Bobo psicologia, que ódio. E aí, merda? Tem muitos bobo psicólogos no mundo. Tem muito, né? Psicólogo de bobo. Né? E aí, nerds? Achei vídeos no YouTube com o Urso do Pica-Pau, tão falado pela Zagalha. Ah, excelente, o Urso do Pica-Pau. Aí ele diz que achou válido enviar porque percebeu que não são muitas as pessoas que lembram do urso. Às vezes a gente menciona, né, que a gente ficou empolgado, ficou andando pra lá pra cá que nem o Urso do Pica-Pau. Exato, cara, e é fantástico. A imagem vale do que qualquer descrição. Exato. Então entre no post, tá lá, Urso do Pica-Pau. Renato Martins de Melo não falou nada sobre ele, nem de onde é, nem quantos anos. Pô, valeu, um dos melhores casts até hoje. Isso está falando sobre Asimov. Eu já conheci algumas obras de Isaac Asimov, mas assim como Azaghal, o anão, fiquei com ar de nhé pro tema. Mas me surpreendi, não só com a história per si. Aí ele botou entre parênteses, adorei esse termo, vou usá-lo a partir de hoje. Mas com uma mega boga interpretação barra dublagem de Guilherme Briggs. Seria uma leitura dramática. Se fizerem um audiolivro de A Batalha do Apocalipse ou qualquer conto de Isaac Asimov, tenho certeza que serei um dos compradores. Mais uma vez, parabéns pelo excelente cast. É uma coisa que muitas pessoas mandaram por e-mail e por Twitter, Azaghal. Façam audiolivros e eu adoraria ouvir um audiolivro de A Batalha do Apocalipse, por exemplo, né? Uhum. E eu também, eu como nerd, mais do que ninguém, adoraria ouvir. Sabe quem também quer ouvir? Sérgio Cantu. Ele tá animadíssimo. Que dubla nos teasers o Lúcifer. Só que eu quero dizer aos nerds que esse tipo de projeto é algo demasiadamente caro. Hoje em dia, a gente ainda acha meio inviável comercialmente, mesmo porque é uma coisa tão fácil de se piratear, tão caro de se fazer e tão fácil de se piratear, né? Mas é um sonho nosso também. Quem sabe no futuro seja algo mais viável, assim. Nós queremos muito, com certeza, que nem vocês. Quando eu voltar a conseguir dormir mais de 4 horas por dia, a gente pode pensar. Pois é. Por enquanto, eu não tenho tempo. E ele termina com PS. Senhora Jovem Nerd, já imaginou como seria meu amor ter um escravo robótico para lhe servir 24 horas por dia? Olha, esse é meu sonho de consumo, cara. Eu me contentaria só com um aspirador robô. Que já existe. O senhor K tem isso, me dá um ódio total. O aspirador robô é foda, cara. Que isso, meu amor. Você não imagina como eu sonho com isso desde criança, por favor. Você sabe como é difícil arranjar uma empregada doméstica? Gente, por favor. favor, ia ter massagem, ao mesmo tempo faxina, pratos maravilhosos na cozinha. Ai, meu Deus, como eu queria isso, por favor. Érica Lordani, 25 anos, Santos, São Paulo, aí, da cidade do nosso amigo Tucano. Santos. Olá. Acho que faltou uma citação de Philip My Dick, que modificou o gênero. Philip My Dick. Percussor do gênero cyberpunk. Philip K. Dick, seu maluco. Ele é autor de Blade Runner, Minority Report, Vingador do Futuro, Pagamento e de vários outros livros de ficção muito bons que fizeram sucesso, como os filmes do Killer. Pois é, o Felipe... Mas a gente falou de Felipe My Dick. Não, não, não mencionamos isso. Falou, vocês falaram de My Dick no programa. Não falamos, não. Tô maluco. Ou foi o Nick Ellis, ou foi o Android, ou foi o Jovem Nerd. Alguém falou de My Dick, alguém tava com My Dick na boca. Que ridículo. Último recado da Nerd Store, a Batalha do Apocalipse. Eu só tenho um aviso pra vocês. A gente tem dois avisos. Diga. O primeiro aviso é que algumas pessoas tiveram problemas com o preço de frete e tal, e a gente entrou em contato com os Correios e conseguimos outras formas de envio, como o impresso normal, que é exclusivo para livros, só é para quem compra... Se comprar uma camiseta junto, já não dá para usar o impresso normal. Exato. Mas para o livro, ainda mais para as regiões mais afastadas do Sudeste, o preço é absurdamente mais barato. Além disso, tem lá PAC, tem ICEDEX, várias opções para você escolher a mais barata. Gente, tem gente escolhendo PAC quando tem já impresso normal disponível, vocês estão pagando a mais de bobeira. Exato. Confie no impresso. Funciona também. E demora o mesmo tempo e é mais barato. Então, atenção aí. E o segundo aviso, antes de tocar o teaser, que vai deixar todo mundo pirado de vez, é o último, né, Jovem? Último teaser. É que já vendemos mais da metade dos livros que nós encomendamos durante a pré-venda. Olha só! Então, se você acha que tá tranquilo, não está, mano. Tá voando o livro. E a gente pediu muito livro, Azaghal. Pediu, cara. Vamos ao terceiro e último teaser de A Batalha do Apocalipse. O que um renegado pode fazer contra nós? Deus está morto. O arcanjo Miguel está reunindo suas forças no plano etéreo. Eles atacarão quando soar a última trombeta. Esta guerra não é minha. A guerra virá até você, quer queira ou não. Nem pense em me seguir, renegado. Uma nova ordem se levantará. Este exército de anjos tem um objetivo: destruir a raça humana para sempre. Você precisa guiar os rebeldes à fortaleza de Sion. A unidade dos arcanjos ruiu. É a nossa última chance de invadir Sion. O apocalipse chegou. É o fim da humanidade. Você é o único que pode enfrentar os arcanjos. Os outros renegados estão mortos. Ele não vai sobreviver. Os rebeldes têm que resistir. Eles vão. Esta é a maior de todas as batalhas. Quem vencer, governará o universo. A Batalha do Apocalipse. Em pré-venda na Nerd Store. Vamos falar de 2012, certo? Certo, e vamos falar de por que as pessoas falam 12, se não tem o último bem. Tá bom, me pegou. 2012. O cara agora tem um sotaque de São Vicente e fica querendo zoar os outros. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que teorias da conspiração pertencem ao reino da fantasia e da imaginação e do será ser. Não quer dizer que a gente está levando a sério todas as teorias que a gente vai falar aqui. É diferente do assunto de hoje, que é fato. É, com certeza. O Jovem Nerd, ele já bota agora panos quentes antes. Não, mas é... porque nego fala, vocês não fazem um Nerdcast sério. Eu tô vocês... muito preocupado com isso. Agora avisar, logo. Começar a falar mal do dilúvio, então... Por que esta data fatídica está na cabeça das pessoas? Porque dizem que o fim do mundo vai acontecer em 21 de dezembro de 2012. Por que 21 e não 12 de dezembro? Não. Isso seria maneiro. Cara, começa por aí. O Brasil vai sediar a Copa de 14 e 16. Alguma coisa tá errada. Não, a Copa é só em 14, a Copa né? 14 e a Olimpíada 16. Alguma coisa já tá errada. Você acha que isso já é um sonho depois da morte? Jogando pro balanço. É lógico. Bota o Brasil mesmo, que se for... não vai existir mesmo. Ele só autorizou mediante ser depois de 2012, né? Exato. Aí, cara, vai tudo. Copa, Olimpíada, Olimpíadas de inverno. De inverno. Pra mim, 2012 é o apocalipse postergado, cara. Porque na nossa época todo mundo só falava em 99, lembra? Década de 80, 99 apocalipse, acabou o mundo. Não acabou, nego, vai jogando, vai jogando pra frente. Vai. Porque vai... você é garoto novo, cara. A primeira vez que eu ouvi isso foi que o mundo ia acabar no Rock in Rio. Minha mãe não deixou eu ir no Rock in Rio, cara, porque o mundo ia acabar lá. O nego falou que Nostradamus tinha previsto que o mundo ia acabar no Rock in Rio. Caraca, tá, isso louco. É realmente específico. Cara, na boa, o nego sacaneia muito o pobre do Nostradamus, cara. O nego interpreta as paradas dele tudo errado, cara. Ah, cara, não, vamos começar. A gente vai falar do Nostradamus mesmo. Falar também, pô. Ah, cara. Tem que falar, pô. O velho cara... drogado que vivia escrevendo o que via no potinho de fumaça dos infernos dele lá. E nego, cara, as pessoas são muito idiotas, cara. Elas cara, são muito tá aí, idiotas. Você tá errado. Ele não via no potinho, mas... ele acompanhava as estrelas. Ele era um puta astrônomo e alquimista, cara. Ah, tá bom, cara. Pelo amor de Deus. O cara escreveu um monte de coisa, whatever, sabe? E as pessoas vão interpretando ao Deus dará. Teve a perestroika, o cara começou. Gorbachev é o anticristo. Da mancha na testa. Da mancha na testa. Aí, caiu no muro de Berlim e o mundo vai acabar. A crise econômica vai acabar com o mundo. Já teve crise, a crise já foi embora e o mundo tá aí. Guerra do Golfo, né? Tinha foto do Nostradamus do lado do William Bonner. De quem que era a foto? Do Nostradamus. Nostradamus. Todo dia, ele era comentarista do jornal. Dá um dado pra você odiar ele um pouquinho mais. Sabe de onde é que ele é, onde é que ele nasceu? É, ele é francês. Francês. Pô, mas tu acha que eu gosto dele por quê, cara? Eu sempre achei que o mundo ia acabar em 29 de agosto de 97. Ah, também. Sei. Não rolou. Olha, eu vou falar pra vocês uma parada profunda foda. O mundo vai acabar no dia que eu morrer. Pelo menos pra mim. Tá ótimo. Não faz sentido. Que isso? Ah, é, que pois isso? É, peraí, meu chefe chegou aqui, foi mal. Caraca! Caraca! O mundo do 3D acabou agora. Não, pera aí, eu vou mudar de lugar, porque eles vão ficar aqui no bar agora, eu vou mudar de lugar rapidinho, galera. Porque o bar é só meu hoje. O ar-condicionado tava dando barulho na gravação. Tá, tomou esporro porque deixou o ar desligado. Olha que perrengue. Por que vocês não chamam 3D pra fazer mais Nerdcast? Por causa disso. Eu não imaginei que meu chefe fosse chegar, porra. Que merda. Primeira coisa que a gente deveria falar neste Nerdcast é o mais óbvio, que é a profecia maia. Com seu famoso calendário maia aí. Bom, os maias é a civilização que nasceu mais ou menos em 500 a.C. Controvérsias. Por quê? Porque tem indícios dos maias a 3000 antes de Cristo, né? Diferente das outras culturas do Oriente, que são até similares, os egípcios, os mesopotâmicos. Como é que se fala? Os mesopotâmicos? Mesopotâmicos. É? Que micose, é meus! Os mesopotâmios. Isso. E outras culturas. Perceberam que de uns tempos pra cá ele tá ficando extremamente desarticulado pra falar? Tá difícil. Cara, é Alzheimer chegando com vontade aí. Esses caras, os maias, eles se desenvolveram muito no campo, no ramo da ciência e da observação astronômica. A gente nota naquela mega cidade maia de Chichen Itza. Duas vezes por ano a parada fica lotada porque todo mundo... se reúne em volta da pirâmide de Kukulkan, porque o equinócio de primavera e de outono acontece o fenômeno do sol bater nas escadas e formarem a sombra de uma serpente na lateral da escadaria. Vocês já viram isso, né? Que o sol, quando está se pondo, nascendo, não sei, ele bate na lateral da parada e forma um corpo de uma serpente com um jogo de luz e sombra, certo? Embaixo da escadaria tem a cabeça da serpente. Então, você vê a cabeça e o corpo dela... Olha só! Né? Por causa disso, o mundo vai acabar? Não! O que acontece? Isso é uma demonstração clara de que esses caras tinham um conhecimento astronômico absurdo, porque fizeram isso de propósito. Não é uma cagada que isso acontece. Hoje tem um tempo fortíssimo pra mim, né, cara? Pra montar e desmontar até acertar. E fora isso, ela é meio com um calendário em 3D, porque cada eu não tenho nada a ver com isso. Se você tivesse a ver com isso, a semana tinha só 3 dias, né, cara? Pra não é Brasília, tem. Então o que acontece? É uma pirâmide de 4 lados, em cada lado tem 91 degraus, certo? 364 degraus, com a plataforma final dá 365 dias. Certo. Então os caras sabiam contar exatamente quanto tempo durava um ano. Isso pode ser coincidência. Se não é coincidência, cara. Isso aliado a outros conhecimentos... Eles faziam o quê? Pegavam um escravo e falavam, cada dia um sobe um degrau, quando os 4 chegaram lá em cima, acabou o ano, é isso? Aí eles comemoravam. Não, é uma simbologia, cara. O grande problema dos céticos, como o Azaghal, é acreditarem que a galera que vivia um tempo atrás, ou bastante tempo atrás, era imbecil, né? A questão que eu acho que eles eram imbecis, cara. Todo mundo fala assim, ah, impossível construir as pirâmides do Egito, impossível fazer não sei o quê. Porra, os caras eram foda, velho. Eu não tô dizendo que eles não eram, cara, mas você há de convir comigo, que os caras passavam a maior parte do tempo deles cagando e dormindo. Pronto. Eles não são idiotas, eles simplesmente cagavam e dormiam. Mas sabe o que eu acho, cara? Que, assim, beleza, os maias, ó, os maias eram fodas, faziam pirâmides. Porra, dos espanhóis, desses que saiu matando todo mundo lá. Cara, olha só, o senhor K já disse uma vez, de uma forma muito sábia, se eles fossem tão fodas, eles estavam aí até hoje. Pronto, lá tinham vai. Detonado os espanhóis, mas não, tomaram era uma surra pacífico. E... pacífico. Não era, não. É o contrário. A pirâmide Kukulkan se chama assim porque o deus supremo deles era Kukulkan. Quem era Kukulkan? Eram os caras que usavam um pijama branco, não era? E queimavam cruzes, não era? Kukulkan? É, exato. Os maias eram um povo moreno e o Kukulkan era um deus caucasiano. Ele era um homem alto, branco, de barba, cabelos lisos e olhos azuis. Não, peraí, pele branca? Como assim? Ele era caucasiano, era um deus branco. Tem mais um detalhe, ele tinha o crânio alongado, assim, que nem alienígena, sabe? Pra trás. É, não pra cima, pra trás. Que nem o alien, sabe? Era o The Like Croyd? Que nem o negócio da caveira de cristal do Indiana Jones, agora é? Aquele crânio. Quem gosta de teoria da conspiração já vai dizer que esse cara era um alienígena. Que veio, tereré, e aí os caras consideravam o cara o deus. Eu quero ver onde essa história toda da vida dos maias vai chegar. Então, vamos chegar no fim do mundo. O fim do mundo dos maias tá chegando agora, mas eu quero exatamente. Saber o resto nosso. Os padres viam essa porra e falavam, isso tudo é coisa do demônio, né? Nessa investida de converter todo mundo pro cristianismo, começaram a queimar todos os manuscritos que os caras tinham em linguagem hieróglifa, né? Foi só alguns padres que tinham alguma coisa a mais na cabeça que guardaram 4 manuscritos, aqueles chamados de códices. Tudo que a gente sabe sobre a cultura maia hoje, sem ser o que tava cravejado na pedra e nas ruínas, estão em 4 desses pergaminhos, entre aspas, esses códices que os caras escreviam exatamente tudo sobre a cultura deles, inclusive as profecias. Vocês já viram esses, algum desses códices? Uma grande folha. Não, parece os desenhos da Mad, brother. Ele dobra. É foda, cara. Tu tinha que ser arqueólogo, bagulho assim, cara. Tu é muito Indiana Jones. Toma tua charada agora. É dobradinha da Mad, brother. Apareceu a bunda lá, alguma coisa assim. Códices só começaram a ser estudados mesmo lá pro século XIX. Ficaram perdidaços aí durante séculos. O que acontece? Isso revelou a importância do calendário que os caras criaram. É aí que entra toda essa parada de 2012. Agora que a gente vai explicar. Existem 3 mega calendários maias, e esses 3 têm relação um com o outro. O primeiro calendário é o calendário solar, que é o Raab. Esse calendário tem 365 dias. Os caras sabiam exatamente quanto tempo durava um ano. O segundo calendário é um calendário menor, que tinha 260 dias, e é o calendário chamado Tzolk'in. Lá vem as piadas. Tolkien? Tzolk'in. Que mediu o quê? Era um calendário cerimonial. Por exemplo, a base dele era uns 9 meses de gestação. E é importante falar que os maias tinham uma noção totalmente diferente do tempo que nós temos. Nós medimos o tempo de forma linear. O tempo começou aqui e ele está andando e vai parar lá longe, certo? É assim que a gente enxerga o tempo. Quando você tem ocupação, é assim, cara. Exatamente. Não, justamente porque a base da medida é uma coisa linear. Por exemplo, o ano 2009, estamos agora nele, nunca mais vai voltar o ano 2009. Estamos seguindo em frente, ficou pra trás. Os maias tinham outra concepção do tempo. Eles tinham uma concepção cíclica do tempo. Os calendários deles não iam de uma data zero até uma data milhões. Eles eram, imagine, grandes rodas que se repetiam. As rodas iam girando e aí você tava no ano tal, de repente daqui a tantos anos você ia estar nele de novo. Uma outra noção de medida de tempo. E o que acontece? Esses calendários, esses dois que eu falei, eram postos de forma circular. Ou seja, o calendário maior, que era o calendário solar, o Raab, imagina uma grande roda dentada. E esse é o calendário. Imagine que dentro dele tem outra roda, que é o calendário Tsolkien, que é o menor, de 260 dias. E essa roda tá encostada uma na outra, entendeu? Num ponto só. E o que acontece? Quando o calendário gira, você tem alinhamentos diferentes com os dias de um calendário e com os dias de outro, certo? Ele girava como? Todo dia de manhã um vagabundo ia lá e dava um tec do lado? Teoricamente é isso. É. E assim que eles mediam a parada. E aí o que acontece? Esses alinhamentos, eles só se repetiam de 52 e 52 anos. 72. 52, ô maluco. Tem certeza? Eu acho que são 72 anos. 72 é um cometa Halley, cara. Não, então, por exemplo, hoje é o dia X do calendário Raab em conjunção com o dia Y do calendário Tsolkien. Esse dia só vai ser repetido daqui a 52 anos, entendeu? Era meio que o século dele. Tá, não é isso aí. O 72 é outra coisa. E aí, de repente, as conjunções da roda iam formando dias diferentes, coisas diferentes. Beleza, esse calendário já era foda porque os caras tinham a medida astronômica absurda, porque eles conseguiam prever eclipses lunares milhares de anos no futuro. Assim, olha, vai acontecer um eclipse nesse dia, daqui a 20 mil anos vai acontecer nesse dia. Não. O quê? Tem algum documento escrito assim, daqui a 20 mil anos vai acontecer um eclipse solar? Não, cara, é uma conta matemática. Os caras tinham uma equação que eles conseguiam dizer quando aconteciam os eclipses. Porque eles eram grandes estudiosos da astronomia, do posicionamento de estrela, de constelações. Peraí, ele faz isso como girando as rodinhas? Olhando, puto! Olha o céu e vê. Podia chegar lá e dar uma girada no calendário pra dar uma pesquisada. Podia. Você fala assim, olha, daqui a 300 anos Vênus vai estar neste lugar. E aí você faz aí o depois, cálculo. E se esquecesse onde tava? E aí? Como se esquecesse onde porque tava? Você girou o calendário e agora? Se o cara chegar. Não era assim, porra. Sacana de madrugada foi lá e bagunçou. O maroto, né? Existia um terceiro calendário chamado calendário de conta longa. Esse era um mega gigante, gigante roda. E ele tinha o equivalente a 5.125 anos. Eles só tinham um de cada? Como assim? Eles não tinham outro, era um. Se quiser saber que dia era hoje, você tinha que ir lá no, na cidade calendário. Pô, mas aí é uma questão de direito autoral, né, cara? O cara que inventou essa porra registrou e, pô, se dava merda se o outro cara na outra vila fosse fazer também, né, pô? O que acontece? Esse calendário de conta longa tinha 5.125 anos no ciclo dele. É. Certo? Caraca, devia ser a lasca de pedra violenta, né, cara? Aí o que acontece? Ninguém saberia exatamente como colocar esse calendário junto com o nosso calendário pra descobrir o que aconteceu, em que ano, etc. Tiveram que estudar muito sobre isso, estudar com os aspectos astronômicos dele, com todos os livros que eles tinham, os quatro, né? Que eles tinham preservado, juntando com todos os hieroglifos encontrados lá nas ruínas e tal. E aí descobriram e calcularam quando, em que ano começou esse calendário maia, esse calendário da conta longa. E ele começou dia 13 de agosto de 3114 antes de Cristo. Eu não quero duvidar de nada, não. Mas calma. É tudo estudo matemático. Foi o Oswald de Souza, mano. Quando é que termina o calendário de 5.125 anos? É, 21 de 12 de 2012. Exatamente, garoto. Mas você sabe por quê? Porque acabou a pedra. Não, cara. Ah, olha a ignorância, cara. Eu odeio gente burra. Isso tudo é pra chegar aonde? Agora é sério, não é? É sério mesmo. Você tem que repetir três vezes pra as pessoas acreditarem. É porque no dia 21 de 12 de 2012 tá previsto o realinhamento galáctico. que é isso? A Terra, ela gira num eixo que não é perfeito, né? Ela é como se fosse uma... Eu não sei explicar esse movimento que ela faz, mas ela faz o eixo dela... Dança. O eixo da Terra dança. Ela dança, é. Vocês estão me dizendo que a Terra precisa de uma cambagem? Precisa. Exatamente. E que em 2012 vai ser quando ela vai voltar ao eixo natural dela. Não é isso, seu maluco, não é assim? Isso aqui é um realinhamento. Vão ter três eclipses. Um eclipse lunar, um eclipse de Vênus e um eclipse do Sol com o centro da galáxia. Em 2012 vão ter três eclipses ao mesmo tempo? No mesmo dia, é. Isso aí. No mesmo dia não, maluco. É no mesmo dia. Como é que vai ter um eclipse lunar e um solar ao mesmo tempo, seu maluco? É. Eclipse lunar, tá? Depois vai ter um eclipse de Vênus, Vênus na frente do Sol, e depois vai ter um eclipse do Sol atrás do centro da galáxia. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Alguém vai estar turbinado nesse dia, mano. Pode fazer um teste aí de anabolizante que alguém vai estar turbinado nesse dia. O que se especula? Que a influência desses eventos todos pode influenciar, de certa forma, em maré aqui também, em vulcões em inatividade, ficarem em atividade, série de catástrofes naturais que podem ocasionar um caos natural na Terra. Isso não faz sentido nenhum, mas tudo bem. A única coisa que pode acontecer num dia que tiver essa quantidade de todos os eclipses é o Rutger Hauer e a Michelle Pfeiffer aproveitarem bastante. Caraca! Pode crer. Olha só, eu sou maluco. O que nego fala, na verdade, de alinhamento com o centro da galáxia, é que a órbita do Sol e do Sistema Solar se alinharia com o Equador da galáxia, certo? Porque a gente está sempre alinhado com o centro da galáxia. Você traça uma reta do Sol para o centro da galáxia, você está alinhado. Os equadores é que iam se alinhar. Isso acontece de 26 em 26 mil anos. Isso tem uma besteira. Mas alinhamento planetário, alinhamento galáctico, alinhamento lunar, isso não é uma coincidência. Não acontece nada por causa dos alinhamentos. É porque a gente está sempre alinhado com alguma coisa. Exato, cara. Porra! A gente nunca teve esse alinhamento bonitão, maneirão, só 26 mil anos atrás. Ai. Que foi justamente quando teve lá as hecatombes todas bizarras. Era do gelo. Pariu, tá bom. Lá o aquecimento global há 200 anos atrás, quando um monte de espécie foi extinta. Teve última... Foi há 200 anos atrás ou... 26 mil anos atrás, falei 26 mil anos mas atrás. Mas você falou 200 anos atrás. Ah, então sexta-feira você vai ouvir o que você falou. Repetindo as vezes, por favor. 200 anos atrás, quando um monte de espécie foi extinta. 200 anos atrás, 200 anos atrás, 200, 200, 200... Calendário de conta longa, ele era dividido por unidades de 20 anos. Essas unidades se chamam catuns. E os catuns se repetiam de 260 em 260 anos. Aí o que acontece? Os maias tinham o seu Nostradamus. Era um cara chamado Tchalum Balum. Muita credibilidade. Nome de música de forró. É o irmão mais velho do Umpa Lumpa. Ele escreveu profecias para os catuns, certo? Cada catum, cada ciclo de 20 anos, tinha anexado a si uma profecia. Certo. E aí eles se repetiam de 260 em 260 anos, certo? Certo. Aí que as pessoas começam a pegar essas profecias e colocar no mapa mundial e ver o que aconteceu. Certo. Então, por exemplo... Caraca, eu não vou nem falar nada porque eu já sei o que o Azaghal vai falar, né? Continue, Alexandre, vai. Por exemplo, o 13º catum de... Fala logo, porra. Não fala nada. O 13º catum dizia o seguinte: será uma época de total ruína, onde tudo se perderá. Será a época do julgamento de Deus. Haverá epidemias e pragas, e depois fome. Estrangeiros conquistarão governos, e sábios e profetas encontrarão seu fim. O que acontece? Se você colocar o calendário maia alinhado com o nosso calendário, esse 13º catum, por exemplo, caiu na época de 1520, quando chegaram os espanhóis, certo? Foi uma hecatombe foda. E ele se repete depois em 1776, que foi a época da Revolução Francesa e da Revolução Americana. E? Se caísse em 1200, ele caiu no mesmo ano da Guerra dos 100 Anos. Sim, com certeza. Se ele caísse em 1992, e ele caiu com a Guerra do Golfo. Sempre tem alguma coisa acontecendo, essa é a grande trunfa de todas as profecias, cara. Foi quando deu merda no Djibouti, né? Tem alguma coisa concreta aí? Calma. Que até agora é especulação de índio, cara. A parada é o seguinte, previsão só é previsão quando você faz antes, cara. Você viu? Previsão do tempo. Ontem choveu torrencialmente. Os caras não descobrem nada antes do que vai acontecer, porra. Fique esperto porque daqui a 26 anos vai dar merda. É, porra. Porra, cara. Tá brincando, né, cara? Autossugestão também. O cara já vai na tensão, naquela tensão que vai dar merda. Eu ia ficar realmente surpreso, assim, estupefato, se tivesse uma profecia que falava assim, Fernando Russell, cuidado ao sair amanhã de manhã, que vai cair um raio no carro que você vai estar andando. É lógico. Ah, mas é minha mãe, então é Nostradamus. Minha mãe sempre falou, meu filho, bota a camisinha na carteira. Ó, no outro dia, na casa de um amigo nosso, um cara que, teoricamente, é sensitivo, olhou pra Francine e falou que ela vai ter gêmeos. Olha só, e tem uma porrada de casos de gêmeos na minha família. Uai, então que profecia furada é essa? Não, o cara não sabe, pô, o cara não me conhece. Ah, ele não te conhece. Ah, não. Olha aí. Já escolheu os nomes, não? Não, porque até porque eu já falei pra ela que antes de 2012, não, né? Porque, veja bem, eu acho uma sacanagem botar o moleque na terra, pô, e pra daqui a 6 meses dar merda. Não, nós vamos esperar pra ver o que vai dar essa porra. Mas o que sempre foi difundido foi que o calendário acabava nesse dia. Então, o calendário de conta longa acaba 21 de dezembro de 2012. E aí começa mais um ciclo de conta longa, entendeu? Que dura mais 5.125 anos. Acaba? Acaba o ciclo. É o reload, Matrix reload. É um boot na Matrix, cara. Mas olha só, são três calendários. Três calendários. O calendário pequeno da gravidez. Isso, 260 dias. Que acaba e recomeça em 260 dias. Sou o quê nisso? Mas tá tudo bem. Eles giram sempre. Não acaba porra nenhuma. Não. Tem o calendário lá de 365 dias. Raab. Que todo ano acaba e recomeça. Sim. E não tem nenhum caos por causa disso. Não, todo ano... E tem o calendário que dura um pouco mais. Mais 5 mil anos. E quando ele acaba, todo mundo fica, meu Deus, esse não podia ter acabado, é tão grande, é isso? É porque as pessoas ouvem e contam as histórias pela metade. Quando eles falam, meu Deus, acaba o grande calendário maia. Não acaba, acaba o ciclo do calendário. Eles acharam o livro perdido de Nostradamus, que são 7 gravuras, que falam justamente sobre 2012. Ah, é. Aí pode crer, tem essas gravuras aí. Eu vi um documentário que se chama Nostradamus 2012. Não me lembro agora onde passou, não sei se foi na NetGeo. Passou em um desses canais. Pode ver que você sonhou, né? É possível. Mas fácil de achar, só digitar Nostradamus 2008, no Mini Nova, no... sei lá, 2008? 2012. Cara, ele passou naquele bar do... Me fala onde comprou essa, cara. Não. Assim. Tem que fazer um jabá aqui da pesquisa feita, o site porquê2012.com. Tem uma propaganda, eu até ia falar isso. Aprenda rapidamente como conquistar mulheres lindas. É uma foto daquela gostosa Megan Fox. Tem um banner, né? Não, mas esse site tem... O cara indexou vários documentários e um monte de coisa sobre 2012. Pra quem gosta do assunto, é legal. Vamos pra uma outra parte, então. E como é que você linka isso com o Apocalipse da Bíblia? Então, Apocalipse da Bíblia, na verdade, o Eduardo Spohr sabe melhor do que ninguém, que Apocalipse significa revelação, em grego, certo? Então, o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Ele não é exatamente o livro do fim do mundo, né? Apesar dele descrever coisas assim... Cara, na moral, a Bíblia é um... A Bíblia é um livro de contos, cara. Nada dali é real, aquilo tudo é pra... Pô, mas da mesma forma que você pode estar falando do Nostradamus ou do... Caralho, mas o Nostradamus é baseado em astrologia, cara. Caraca, que... Ah, tudo bem. Maluco, cara. Se for por esse lado... Quem é que, por exemplo, autenticou que o livro perdido lá era do Nostradamus? Por favor, nerds religiosos... Não leve em conta o que o 3D fala. Ele não está... Ele é uma criança de 3 dedos só. Ele não quer desrespeitar a crença de ninguém. Pelo amor de Deus, qualquer religioso que acha que a Bíblia é um livro... Para com isso, cala a boca! A Bíblia narra eventos similares, bicho. Exato. Todo mundo já sabe que o Apocalipse de São João, né, que em inglês justamente chama de Book of Revelation, né, que é por aí mesmo, né. Pro judaísmo, a contrapartida desse é o livro de Daniel, né, que também é um livro bem apocalíptico e tudo. Mas o mais interessante de tudo, cara, é notar que ambos são, assim, meio que protestos contra a opressão que eles estavam sofrendo na época, né. Então você vê, o livro de Daniel critica muito babilônios, né, quando os judeus estavam exilados na Babilônia, que é aquela parada de caiu a grande Babilônia, né. E o cristianismo é a mesma coisa com a época de Roma, né, cara. Então é um livro muito, assim, os dois são livros muito metafóricos, né. Eles associam, né, os babilônicos aos dragões, às bestas e tudo, né. Então é muito metafórico tudo, que é a vinda do Messias, né, que é trazendo uma esperança para aquela situação péssima que eles estavam vivendo ali, né, cara. Então é tudo uma grande metáfora aí, né. Uma metáfora bem clara, inclusive, né, nos dois livros. É, né? A visão antropológica dos livros. Mas ele fala de outras coisas, ele fala especificamente do fim do mundo também. É. Tanto pro cristianismo como pro judaísmo, é a volta do Messias, né, e fala muita coisa. Tem as trombetas, tem... Exato. O julgamento Exato. Final, né, cara, que é... Os selos, eu tenho um filme da Demi Moore. Melhor representação do Apocalipse bíblico, né, cara, são os quatro cavaleiros do Apocalipse, né, que todo mundo conhece, né, guerra, fome, peste e morte, né, cara. Uhum. Então, eu li recentemente um livro do Gaiman que aborda um pouquinho isso. Ah, eu sei qual é. Você sabe qual é? Good Omens. Eu não sei como é que é o nome dele em português. Bom Man. Se você é Good Omens, é Bom Man. Entendeu? Cala a boca. Não é Belas Maldições? É o do bebê? É o do bebê? Exatamente, o do bebê. É esse aí, Belas Maldições. É a luta de um anjo específico e um demônio que ficaram na Terra, mostrando que o apocalipse é uma coisa que é fato pra eles, pros seres evoluídos, que é necessário, mas que eles decidem por evitar o apocalipse. Porque esse anjo e esse demônio estavam curtindo viver Exatamente, na Terra. Exatamente, eles gostavam de viver na Terra. Então eles falaram, vamos empacar essa, porque senão eles vão empacar a nossa aqui. Aí eles começam a sabotar tudo que seriam os sinais do apocalipse. Olha, né? Que maneiro. Esse livro é muito bom, cara. Muito cara, bom. New Gaiman é carimbo de foda, né, cara? Não tem como. Porque à medida que você vai linkando várias mitologias e todas elas chegam a um mesmo lugar, você tá dando mais credibilidade. É, se você ver, eu não conhecia tanto os maias, mas o Giovanetti falou aí que tem a volta de um deus. Não foi isso? Kukulkan. É, a volta de alguma coisa. Então, mesma coisa, né? Que a volta Exatamente. De Jesus pro cristianismo. Tem muita coisa parecida, Pia. Mas o mais importante pra todas as religiões, cara, é que assim como a morte, cara, o apocalipse é a transformação de uma condição pra outra. Quer dizer, a destruição, assim, de um mundo e tal. E a renovação, né, cara? O cristianismo fala que depois vem o reino de Deus e tudo, né? Não, sem dúvida. Eu não li o Apocalipse. Eu não li o livro da Revelação ainda. Eu vou ler. Eu vou ler muito em breve. Mas eu não li. Mas eu sei, por exemplo... que lá tá escrito que todo mundo que vai estar na Terra tem salvação garantida. Eu tô falando Exatamente. Bobagem. Garantida não, você tem que estar na linha. Não, é salvação garantida pra quem tá na Terra quando aconteceu o Apocalipse. Não, pelo que eu sei, não. Não, devem existir interpretações diferentes. As pessoas vão ser julgadas e quem não tiver na linha, roda. Esse é o arrebatamento? Quem tiver bem, quem tiver na fita, são muito poucos. Vão ser arrebatados. O arrebatamento é... Vão simplesmente sair daqui e sumir. Isso sempre me atormentou muito quando eu era criança, porque lá no meu colégio eles mandavam vários padres, assim, tipo o Padre Quevedo, pra deixar a gente apavorado mesmo, sabe? Peraí, o arrebatamento é essa ideia de que as pessoas... Você vai ser retirado daqui, que vai virar um inferno, essa merda. Que você vai... Peraí, as pessoas boas vão desaparecer que nem Yoda. Você sabe que, na verdade, as pessoas boas já desapareceram todas, né? Oprah e Obama sobraram. Por um lado prático, eu tô falando, faz um sentido danado. Imagina só, acaba o mundo um dia X. Todo mundo que tá ali, pô, que tá destinado pro inferno, vai ao mesmo tempo. Pra tu manter um malandro no inferno, vagabundo lá, sofrendo, não sei o que, isso dá trabalho, cara. Precisa de gente pra essa porra funcionar, cara. Então é uma questão de manpower. Ou de demon power. Eu não sei se eles têm demon power suficiente pra receber todo mundo de uma vez. Ah, eles têm. É por isso que, segundo aí, até algumas paradas, até cristãs, e tem umas paradas que falam que quando acontecer o apocalipse, os mortos vão levantar dos túmulos, né, cara? A parada dos zumbis. É, por isso que na religião católica a gente enterra os mortos, né? Porque eles vão se levantar no dia do apocalipse. Peraí, não é por isso. Estão malucos, cara. Caralho, estão malucos, meu irmão. Um dia o nego vai levantar, né? Enterrar os mortos significa levar o corpo de volta ao ventre da Mãe Terra, né? Essa que é a representação do... Não. Mas isso não pode ser da religião católica. E a religião católica não ia ligar a Mãe Terra, cara. Ela cortou tudo dos vínculos com essas coisas de... Não. Com a primavera ela continuou flertando. É aquela parada do ciclo. Você morre, é enterrado pra você poder renascer. Assim como a morte é a vida, assim como o apocalipse, que é a renovação. Essa é a ideia, entendeu? O que morre tem que renascer. Essa é a representação da parada. Quando eu era moleque, lá no meu colégio... Colégio? Ah! As freiras traziam padres de linha de frente, sabe? Padre Quevedo. Eram padres agressivos, pra botar o terror na galera, sabe? E eles vinham falar de fim do mundo, de segredo de Fátima, essas coisas todas. Uhum. E aí o padre falou, isso me marcou pra caralho, cara. Okay. Ele falou que quando tivesse o apocalipse, as pessoas iam ser arrebatadas, os que fossem ok, né? E o resto ia ficar aqui se fudendo. Certo. E aí eu falava, caralho, deve ser uma merda foda você ser arrebatado, né, cara? Por quê? Imagina você voltar pra, sei lá, Jerusalém e ficar lá andando de toga e sandália naquele poeiral do caralho. Você imaginava eu isso? Eu achava que o arrebatamento era isso. E você não queria perder a sua vida, é normal. Eu gostava, né, cara? Eu ficava atormentado com essa porra, cara. Ah, entendi. Era tão prática a padaria comprar pão, né, pô? Cara, eu adorava comer pão com TikTok. É só tu escolher ficar, né, bicho? É, mas essa foi a minha opção. Eu tô fazendo tudo pra isso. Olha só, no islamismo, é o seguinte, o sol vai engolir a lua e haverá um período de provação de 1000 anos sob sol escaldante, onde todas as plantas vão ser destruídas. Ó. Caraca, quem é que aguenta 1000 anos com sol na cabeça? Mil anos com sol na cabeça. Os islâmicos são sempre dramáticos pra caralho. É sempre um exagero, 1000 anos de sol na cabeça, 1000 virgens, é tudo um número. É, tudo mil. É, não tem, não fazem conta quebrada. Não, gente, isso é um assunto muito delicado. Vamos tomar cuidado. Mas o Mené tá botando 1000 panos quentes agora. Não, cara, é disso. Falando de religião. Falar de religião é complicado. Mas sabe esse filme que eu falei da Demi Moore, o Sétimo Selo, Sétima Profecia? Agora não lembro. Sétima Profecia. Esse filme é foda, cara. Assim, eu vi antes dos 15 anos. Eu achava... o JP falou aí do Belas Maldições. Tem outro livro aí que fala de Apocalipse. Chama-se A Batalha do Apocalipse! O presente do livro, né? A época presente, na verdade, você diz que é um futuro próximo, né? Isso. Mas você pensou em 2012, quando estava escrevendo isso, ou nem passou pela cabeça essas paradas? Década de 80, todos os filmes eram assim, né, cara? Tipo, tinha a data certa e a data expirava, o filme acabava também, não tinha mais graça, né? Então, assim, é futuro próximo, cara. Só que eu vou te falar uma parada, olha só. Eu coloquei uma referência que eu nem sabia no livro, cara, que foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro, nem tinha rolado ainda. Caraca, então, é verdade, só. Maluco. Lembra disso, cara? Lembro! Aí, isso a gente pode falar, que é uma previsão, pô. Isso, é Olimpíada Rio de Janeiro 2016. Ah, exatamente. É, quando o Rio foi escolhido pra Olimpíada, eu falei, pô, caraca, o livro vai começar a perder a validade também, não era isso que eu queria. Qual era o ano das Olimpíadas? Tinha ano? Eu não falei nada de ano, acabou datando, né, cara? A parada acontece antes ou depois da Olimpíada? Bem depois. Mas olha só, Eduardo Spohr previu que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro botaram o metrô indo até o aeroporto Santos Dumont, hein? Isso. Vamos ver. Bem lembrado, cara, bem lembrado. É, eu voltei, foi mal. Olha só, voltou. Que é isso, cara? Onde é que tu tava? Tu não tava aí, não? Esse é o nosso 3D, cara. Esse Nerdcast tá muito louco, cara. Mas eu tenho uma parada que eu gostaria muito de falar, cara. É, porra, eu vi o trailer do filme, desse filme que vai lançar agora, né, o 2012. Que tem? Eu queria muito que o fim do mundo fosse igual aquela parada, meu irmão, porque eu tenho certeza que a nossa galera ia sobreviver e a gente ia dominar o mundo depois, mano. Que tá ótimo. A gente acabou de descobrir onde é que ele tava também, né, cara? A Aí entra um pouco da teoria do Nostradamus também, que ninguém acredita, que é discreto, que é, não tem mais crédito, não sei o quê, mas ela tem um pouco de sentido diante desses fenômenos todos astrológicos que eu falei. Que existem estudiosos mesmo, cientistas, não são pessoas, não são teóricos da conspiração, não. Cientistas que estão realmente estudando essa porra desses eventos todos que estão previstos pra acontecer em 21/12/2012. Solta logo, cara! Fala, porra! Fenômenos naturais podem causar uma grande catástrofe na Terra, e a Terra tem um recomeço quando teve lá no meteoro, quando teve no, na Era do Gelo, como teve, sei mas, lá... Olha só, mas você sabe o que isso é balela, cara? Se tiver grandes catástrofes naturais, terremotos, vulcões, maremotos, tu acha que isso vai acontecer em um ano, cara? Nunca, cara. Era do gelo, não foi assim que aconteceu de uma hora pra outra, né? Naquele filme. Eu sei, mas é... Começou a esfriar de repente, né? É. Um pouquinho, foi esfriando, mas um pouquinho. E um mês o mundo acabou, né? Foi destruído. Mas peraí, o que o Eduardo quer dizer é o seguinte, se começar a dar onda em Santos, fique preocupado, né, cara? Porque vai subir essa porra. Daqui uns 3 anos vai ser uma merda. Eu tô tentando entender até agora o que são fenômenos astrológicos, cara. É. Porra nenhuma. É a birita que ele tá tomando. Fenômenos astrológicos. Olha, eu só falo uma coisa. Eu vou passar a andar com uma camiseta. Eu avisei. A sua mãe também, pra você. Eu e minha mãe, tudo bem. A profecia é sempre uma coisa muito genérica. Mas todas as teorias, do fim do mundo em relação a 2012 falam basicamente a mesma coisa, que é o que eu tô falando e vocês estão cagando. O mundo vai acabar. Não, cara, vai ter esse monte de manifestação natural por causa dos eventos astrológicos. Astronômicos, astronômico. Tu tá maluco, cara. Caralho, o fenômeno astrológico é quando uma garota de touro se casa com um cara de leão, cara. O fenômeno astrológico. A gente já falou de fim do mundo profético, religioso, né? Todos esses escopos mais, vamos dizer, mitológicos do fim do mundo. Mas existem também possibilidades científicas de fim de mundo pra se discutir. Por exemplo, guerra nuclear. Já falamos muito disso, né? Mas a guerra nuclear, se o mundo tivesse acabado, tinha acabado na década de 80, né, cara? Cara, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Porque, pô, os russos, mal ou bem, tinham muito a perder também, né, cara? Agora tá vindo uma galera aí que não tem muito a perder. É verdade. Tipo, os chineses, né, cara? Tipo, tem muito. Não, não tô gente, nem falando dos chineses, não, cara. Norte-coreano, Irã, maluco perdido na área. África, Chile. É uma galera muito mais barra pesada do que eram os russos, cara. Mas eu não acho Chile, mas essa galera mais barra pesada que americano, não, cara. Porque não tem o que perder, cara. O americano tem o que perder, porra. Eles não tem interesse nenhum no fim do mundo. Acho que cara, a conta nem é essa, sei lá. É, se a gente explodir o mundo inteiro com essa guerra nuclear, fazer aquele mapinha do Wargames e bomba tudo que é lá. Que música que tá tocando nesse momento? Sei lá, pô. Por quê? Da pequena Eva. Na última. Mas olha só, aí tem aquela explosão e todo mundo fica... estoura o planeta inteiro e aí fica aquela onda de radioatividade, dos dentes, com o sabor e tal. A probabilidade de sobrar muito mais chinês, indiano e barata. E barata em relação a qualquer outra raça, ou qualquer outro povo, ou qualquer outra nacionalidade, é enorme. Claro. Então, se a China resolver explodir o mundo inteiro, ela vence. É bem ela provável. Sem explodir nada, ela já ganhou, porra. Já ganhou. A China já ganhou o jogo, cara. E resta saber pra quem que interessaria uma destruição dessa. Que não é a China também. Até porque pra quem que a China ia exportar aqueles produtos? Agora, pra uma galera estilo... pra uma galera estilo Talibã, interessa. Porque o que os caras querem é a volta do barbarismo, né? Da volta do pensamento não científico, não cartesiano. Então, pra uma galera dessa, interessa. Explodir todo mundo. É. Já que a gente tá falando de bomba nuclear, deixa eu só lembrar de uma parada que eu vi, cara. Maneiríssima. interessantíssimo outro dia na Discovery. Arma do Hitler pro Armagedon. Vocês já viram isso? Perfuração até o centro da Terra. Jogava uma bomba atômica de tantos megatons e a parada explodia. Mas explodia mesmo, assim, o planeta, sabe? De pedaços, sabe? Esse era o plano do Dr. Evil no Austin Powers 1. Perfurar a Terra, explodir com uma bomba atômica o núcleo. Ah, então, e agora pô, então foi, acho que foi o que eu vi. Você tá maluco? Dá todo mundo. O impacto de meteoro, esse é um perigo real. Esse é o que eu mais tô. De todas as teorias, seria a mais plausível isso. Até porque já rolou várias vezes, né, cara? Exatamente. Então, mas é essa que eu torço que aconteça, cara. Vai ser o menor sofrimento possível, vai ser um show do caralho. Depende. Se você estiver perto da zona de impacto... Vou ficar aqui em Santos com a prancha, brother. Porque vai vir aquela bola de fogo, a gente não vai poder fazer nada. A gente não vai ficar cuspindo os dentes, não vai ficar atrás de cebola. Depende. Azaghal, nem sempre pode ser esse show que você está achando. Se você estiver perto da zona de impacto... Vocês têm uma visão de meteoro que é muito diferente da minha. Qual é a tua visão de meteoro? O meu meteoro, o que eu vejo... como final apoteótico do planeta Terra, é um meteoro que seja pelo menos do tamanho do planeta. Pelo menos. Porra! Não existe isso. Acho que é pra obliterar. É pra passar e só dar aquela freada da porrada, mas continuar aí. E não sobrar nada. Vai fazer aquela explosão. Você vai fazer aquele anel de onda de choque bonito. É isso que eu espero, cara. A porradinha que vai dar uma girada a mais na bolota, porra. Mas não é fim de mundo, porra nenhuma. Ah, porque, por exemplo, pode cair... É fim do mundo. Acabou o planeta. Não, mas pode cair aqui um meteoro de, sei lá, 10 quilômetros de diâmetro, que... Ah, tem meteoro maior que a Terra, cara. É esses que eu quero. Peraí. Um meteoro maior que a Terra não é um meteoro, é um planeta, seus malucos. Esse planeta vinha numa velocidade... É um planeta, não um cometa, seu maluco. Ah, cara, tem cometa maior que a Terra, sim, cara. Tá maluco. Os astrônomos dizem é que se isso fosse acontecer em 2012 com uma bustruca desse tamanho vindo, já daria pra ver, cara. Sim, peraí. Daria pra ver se fosse um... Porra de um meteoro imaginário do tamanho da Terra. Que uma das teorias é essa, de uma coisa absurdamente grande se chocar com a Terra. Ah, cara, entendeu? Mas depende. Por exemplo, um meteoro metálico, ele reflete muito mais luz do que um meteoro rochoso, por exemplo. E aí, óbvio, que é bem mais fácil de você detectar. A gente não tem um grid especial que fica fazendo varredura no céu inteiro durante 24 horas por dia, porque é muito céu pra ver. Mas não é 24 horas por dia, não é do dia pra noite, cara. Não, mas sei... já daria pra ver. Mas presta atenção, por exemplo, já existiram casos aqui, porque isso é pouco divulgado, notícias astronômicas são pouco divulgadas, mas teve um meteoro, um big motherfucker, não seria pra terminar o mundo, mas seria um estrago, filha da puta de Hollywood, que passou a 40 mil quilômetros da atmosfera da Terra. Você sabe o que é 40 mil quilômetros? A Lua tá a 300 mil quilômetros da Terra. Astronomicamente, ele passou raspando, e a NASA só viu esse puto depois que ele passou. Você tá entendendo? Então, se essa porra caísse, o aviso que a gente teria era o céu ficar vermelho, cara. E a onda. Show do caralho. Então, quer dizer, não é garantido que a gente vai detectar todos os possíveis impactos de meteoros na Terra, entendeu? Por isso que eu digo, é um perigo real e imediato. Eu tô aqui na minha mão um gráfico aqui que mostra os asteroides mais perigosos pra Terra. Uhum. O que tem mais chances de bater na Terra chama Apophis. E aí o risco de colisão com a Terra é de 0,0023%. Quanto é que Las Vegas está pagando por isso, se bater? Se a raça humana for extinta do planeta, não é o fim do mundo, é o fim da raça humana. Exato, claro. O que eu quero, que eu estou propondo aqui e defendendo, é o fim da... pra não ter chance de voltar. O fim do planeta Terra. Porque se te sobrar planeta, corre o risco de voltar a raça humana no futuro. Corre isso o risco. A gente tem que evitar o máximo. Inclusive, eu acho que são os suecos que estão fazendo um grande banco de sêmen pra botando num lugar assim, pro caso que dê alguma... sobrar alguém, nego poder repopular a Terra. Você tá maluco. Quem mais se não os suecos? Os suecos ou finlandeses, sei lá, eles estão fazendo uma... uma arca de Noé de vegetal. De porra? Plantas. Uma arca de Noé de porra. Não falei porra, vocês estão malucos? De planta de porra. Como vocês lembraram bem, o fim do mundo, quer dizer, fim do mundo, pra gente normalmente significa o fim da humanidade. É que nós somos muito prepotentes. É, pois é. Tem um stand-up comedy, esqueci do cara engraçado, comediante, que ele fala que... Cara engraçado. Não, eu esqueci o nome não do cara. Não é brasileiro, então. Esqueci o nome do cara, mas ele fala que o planeta tá ótimo. A gente fica falando, não, o planeta está em perigo. O planeta tá muito bem, obrigado. Quem tá fudido é a gente, né, cara? Doenças. Ah, eu fiquei meio broxado, viu, com esse negócio de doença. Por quê? Ah, porque eu pensei que dessa vez ia, né, cara? Ó, desde 1996, na época do Ebola... Que eu tô esperando, cara. Ah. O Ebola era uma promessa. O Ebola era como se fosse um jogadorzinho camaronês, tá ligado? Todo mundo falava, na próxima Copa é dele. Na próxima Copa é dele. Era uma puta promessa, né, o Ebola. Teve o Antrax também, mas todas essas paradas... Antrax é doença. Não é doença, maluco. É arma química. Não, é doença também. Mas é produzido, o Antrax é produzido. O Ebola é do macaco. Não, mas o Antrax, eu não sei se ele é produzido ou ele é sintetizado de algum bagulho que já existe. Ele é sintetizado de uma parada que já existe. Eu conheço gente que fala, ah, eu quando eu era pequeno eu tive Antrax. Não. É sério? Não, sério? Isso. Pegou a família Antrax? Toda, pegou. É. Aí, né, os biólogos, caraca, mandam e-mails. Não, isso deve, é igual aquela história da minha empregada que foi, olhou pro céu e falou, olha o horoscopólio, e era um helicóptero. Como é que tu pegado falou? Horoscopólio. Ai, que filho da puta. A gripe suína deu, né? Foi um ensaio, né? Olha. Todo mundo ficou meio assim no início. Ah, mas eu não me assustei, não, sabia? Na moral, eu achei que foi muito alardezinho. Aqui porra, em eu casa... trabalho num hostel, cara. Eu trabalho num hostel. Eu devia ter ficado com o c*** na mão com essa parada. Meu irmão, nada, não rolou nada aqui. No máximo, teve um dia que uma mulher espirrou, aí todo mundo saiu do quarto correndo. Mas, Meu, porque se você ficar com o c*** na mão, tu não vai conseguir segurar ele direito com três dedos. Né? É, matou uma galera, né, cara? Mas não era um negócio pra ser de massa. Até porque uma parada pra destruir a humanidade não pode vir do México, né, bicho? Quando teve essa parada da gripe suína, a gente voltou pra Curitiba e Curitiba tava em estado de emergência aqui. Porra, que isso foi sinistro, mano. Desespero, era carro de fiscalização fechando comércio na rua. Aí a gente recebe um telefonema de uma pessoa que eu não vou revelar. Pra quê, que falou assim, eu tenho um parente... Aham, uhum. Sempre assim, né? Que é médico, uhum. Trabalha em um hospital público, tem conhecimento na prefeitura, e ele falou que vão fechar todos os estabelecimentos comerciais de Curitiba pra evitar o contágio que tá cada vez mais crescente de... gripe suína espanhola. É, iam fechar shopping center. Cara. Azaghal pirou foda. Eu entrei no protocolo Blue Hat, cara. Entrou mesmo, cara. Entrei, cara, porque eu entrei no automático. E eu fui, comprei água pra caralho. Comprou 56 litros d'água. Comprou 30 quilos de miojo. Miojo, cara. Eu falei, qual é a comida que a gente pode fazer num estado de necessidade desses, que é miojo, né, cara? Então eu comprei miojo, açúcar. Açúcar, cara. A compra de emergência mais maluca que eu já vi na vida. Pô, mas a miojo você faz com qualquer litrinho d'água ali. Tá bom. Mas e aí, em quanto tempo tu deu cabo do miojo todo? Porra, tá até hoje, mano. Mas ó, passou uma semana e meia que eu ficava na paranoia foda de manter o nível do suprimento. Ah, sim, não podia gastar muito. Não, porque aí depois que eu trouxe, que eu cheguei aqui com dois carrinhos de água e mais dois miojos, todo mundo ficou apavorado aqui também. Porra. Então, ninguém queria sair de casa, mano. Não. Foi um pré-apocalipse aqui. Foi. Porque aí que aconteceu? Suspenderam as aulas nos colégios. É, não, teve isso. As aulas não voltavam. Então a gente não... Era assim, quem vai comprar comida hoje? A gente tirava no palitinho, cara. Suspenderam a entrega de pizza também? Porra, era, a pizza era uma atenção, cara. Que, porra, se o cara tiver com a gripe, e aí? Caralho, velho. É muito filme de zumbi, né, cara? Mas foi divertido. Hoje agora a gente lembra com prazer disso, sabe? Prazer. Agora eu já tô imaginando o jovem nerd dentro do armário com um capacete feito de papel alumínio. Mas essa época foi sinistra, sabe por quê? A gente passava pelo hospital que tem aqui perto de casa e tinha um container só para as pessoas, só para os zumbis, sabe? Só para as pessoas com gripe fina, cara. Um container no estacionamento do hospital. Isso é sinistro, cara. Foi o mais próximo que eu cheguei de alguma crise dessas. Exatamente. Eu chamei tudo na festa. Dengue não mata ninguém, sabe? Porra, e aí, de repente, do nada, em container, todo mundo usando máscara no hospital. Cara. Ele gera... Cara, para você que tem... O protocolo Blue Hand no seu subconsciente, você automaticamente é ativado. É, foi ativado. Eu fui ativado, cara. Isso não me pega, cara, esse tipo de coisa, velho. Eu não tenho o menor medo, a menor preocupação com essas paradas. Então o gripe suína pra mim não vai dar em nada. Uma cumba, né, cara? Só pega se acreditar, né? Só acreditar, isso aí. Tem uma parada no filme This Is It que é sinistríssima. Ah, é. É verdade. Todo mundo diz que o Michael Jackson sabe que o mundo tá pra acabar, que ele é um alienígena, alguma coisa assim. E que ele simplesmente ralou peito. Sim. Que ele não está morto, eu tenho a certeza absoluta. Agora a gente tem. Não, eu não vou nem entrar nesse mérito. Ah, exato. No filme ele fala assim, em dado momento ele fala assim, iada, iada, iada. Nós só temos mais 4 anos. Putz grila. To do it right, né? Alguma coisa assim. É, cara, pra acertar. Mas é solta, sabe? É beat it, thriller. Nós só temos 4 anos. Billy Jean. Foi sinistro, é solto, cara. Não nada, sinistro. Cara. Tipo, aviso mesmo, sacou? É, cara, é muito sinistro. Ele falou o quê? Só temos mais 4 anos. To do it right. Será que ele não tava falando dos namorados dele? Só tem 4 anos? Caraca, filha da puta! Cala tua boca! Eu tô meu raio!